congregação. Palavras vêm do coração, do Espírito brota a canção para edificar em comunhão. Profetizamos com amor e fé que a verdade em nós se vê. Línguas estranhas, mistérios a soar, mas que a igreja possa se edificar. Oh Senhor, tua voz ressoa, edifica-nos com tua obra. Em cada louvor, em cada oração, que haja entendimento em nossa adoração. Oh Senhor, tua luz brilha, tua palavra é nossa família. Em unidade vamos proclamar que entre nós tu estás a habitar. Se um indulto entrar, que os segredos possam se revelar. Na profecia um novo despertar. Corações se rendem a ti, Senhor, a adorar. Vamos juntos em paz caminhar, todo dom para te exaltar. Línguas e cânticos, tudo em harmonia, que o amor nos guie em sintonia. Oh Senhor, tua voz ressoa, edifica-nos com tua obra. Em cada louvor, em cada oração, que haja entendimento em nossa adoração. Oh Senhor, tua luz brilha, tua palavra é nossa família. Em unidade vamos proclamar que entre nós tu estás a habitar. Em teu espírito oramos com fervor, com entendimento exaltamos o teu amor. Na ordem e na paz seguimos a tua direção. Em cada palavra trazemos a edificação. Oh Senhor, tua voz ressoa, edifica-nos com tua obra. Em cada louvor, em cada oração, que haja entendimento em nossa adoração. Oh Senhor, tua luz brilha, tua palavra é nossa família. Em unidade vamos proclamar que entre nós tu estás a habitar. Português e Worship, Acoustic Guitar, Piano, 112 BPM.